Comme est bon vivre. Comme est bon vivre. A maior representante da noite é a lua. O berço pra quem gosta da balada é a rua. Rua, rua, rua, rua, rua. A maior representante da noite é a lua. O berço pra quem gosta da balada é a rua. Rua, rua, rua, rua, rua. Olho pra você mexer, sentindo esse prazer. Eu fico sem saber como eu ganhei você. Dentro do coração, um sentimento em vão. De te esquecer depois, mas isso é ilusão. Marcou demais beber, saborear você. Abraços e mordidas, lembranças distorcidas. O vodka bebida e a música na pista. Se é pra colar, colei, assim que eu saudei. A maior representante da noite é a lua. O berço pra quem gosta da balada é a rua. Ela piscou pra mim. A maior representante da noite é a lua. O berço pra quem gosta da balada é a rua. Eu estava afim, e agora estamos aqui. Pois é, cada caso é um caso, mas será por acaso? Peraí, deixa eu ser natural, simplesmente dizer a real. Escuta agora e responda depois, nesse momento em que a noite se foi. Antes de eu deixar você num lugar pra talvez nunca mais te encontrar. Seja sincero, é o suficiente pra que de lá o acelere contente. Pegue uma bala aí no porta-luva. Acho que o tempo tá fechando e vem chuva. Apesar do sol estar nascendo a leste, virá o tempo que a gente merece. Eu não sei pra você, mas pra mim foi bom, como diz aquela música. Foi bom tirar você da companhia delas. São todas suas colegas, foi por uma boa causa. Você está bem acompanhada. Você se entrega e se perde na noite. Sei que a primeira vez não foi hoje. Gostei de te ver dançar Beyoncé, tomando refri ali. Tudo a ver, apesar de tudo, não passou batido. Todo esse corpo nesse mini vestido. Cê sai pra matar os homens, sabe disso? Diz aí, quem não quer compromisso? Te amarrar, te dominar. Deus te livre de um ciumento clamar. Safado, onde aprendeu a amar daquele jeito? Olha só o que cê fez no meu peito. Parece que você é sonsa, mas não é. Sabe usar um perfume de mulher, carinhosa, só gostosa. Ainda mais que não é preguiçosa. Você pode marcar o seu celular e na minha agenda pra eu te ligar. Ou se não, você pode me chamar com dois toques. Ou então ligue a cobrar. Tô lá, vou lá, ligeiro e sem pensar. E se você curtir, aí que eu vou gostar. Desculpe o descontrole, não é bem do meu feitio. Abri meu coração, mas mina, é como você já viu. Você colou, dançou, piscou, me cativou. Até me arrisquei num passo de Chris Brown. Mas eu não sei legal, então não me leve a mal. Trabalho com prazer, estudo pra vencer. As minhas alegrias são as horas de lazer. Construta num rolê, de couve do fumê. Não é um super carro, mas garanto que vou ter. Eu dizia, cada caso é um caso. Pode ser mais um beijo, um abraço. Seu cabelo tá todo bagunçado. Mesmo assim, orra meu, que pedaço. Tchau, tchau, tchau. Prazer em conhecer. Eu ligo, você liga. A gente se vê. A maior representante da noite é a lua. O berço pra quem gosta da balada é a rua. Tô feliz agora. Vou a 100 por hora. A maior representante da noite é a lua. O berço pra quem gosta da balada é a rua. E apesar do sono, vou com cara de dono. De dia na guerra, ó meu bem. Na noite um alívio, ó meu bem. Eu sei do perigo.